andrecedesmoral.com.br. Tu fala que não liga pro que o povo. Fala que não liga pro que o povo. Ei, Deus se fita que ando é raiz. Ei, Deus se fita. Olha o piso. Casal Nutella, diz que é casal. Mas eu que tu não sabe é que a história acaba. Tu vive de estatuto. Cuidado, cuidado, você pode estar sendo. Cuidado, cuidado, você pode estar sendo enganado. Cuidado, cuidado. Vai lá, tu fala que não liga pro que o povo. Fala que não liga pro que o povo. Ei, deixa eu ficar aqui. Ô parceiro Alberto, quer ser cosmético? Ô parceiro Marcelo, abraço! Comandante Horizonte, Carnaval Clube! André Cidis, o mural de Ibicoara.